retorica, ninguém nos vê colocar lá em prática. Ao ver a oportunidade surgir de lavar os pés, retemos nossas mãos. É sempre a morte que refresca a memória. Trazer